JB Produções gravando tudo. Esse é moral, viu? Portal do Arrocha. De repente tudo mudou, porque fez isso comigo. Eu não posso acreditar que acabou. O tempo passa, eu não esqueço seu amor. Isso dói. A tristeza que eu sinto, até pra mim mesmo eu minto, só pra ver se assim me sinto melhor. Só que de longe dá pra ver minha solidão. Faz isso não. Amor, eu tô sofrendo. No seu coração, joga na fenda. A tristeza que eu sinto, até pra mim mesmo eu minto, só pra ver se assim me sinto melhor. Só que de longe dá pra ver minha solidão. Faz isso não. Amor, não faz isso comigo. Sofrendo tanto, amor, volta pra mim, amor, eu tô sofrendo tanto, amor, porque acabou, amor. Black, a voz do coração.